Nós temos cerca de 6,3% de população coberta de vacinação, sendo que desses 6,3, 2,3 com as duas doses. Está em alinhamento, como sabe, com a maioria dos países da Europa. E por isso o plano está, na nossa opinião, a ser bem executado. Está em alinhamento, como lhe digo, com os dos países da Europa e vamos continuar a vacinar. Nós temos a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade logística, operacional, de administração, mas estamos sempre dependentes daquilo que é a capacidade de produção e dos mecanismos de aquisição europeia. Praticamente todas as vacinas que chegam rapidamente são administradas, se olhar para os números, praticamente é muito rápida a administração dessas vacinas em função das vacinas que vão chegando. Que há garantia que nós tudo faremos em termos de esforço possível ao nível da aquisição de mecanismos europeus e ainda por cima agora com a nossa responsabilidade enquanto presidência europeia para que isso aconteça e para que, portanto, os números que estão contratualizados sejam os números que possam de facto chegar e, se possível, até reforçarmos esses números. Como sabem, houve de facto uma falha ao nível de uma das vacinas, que ao nível de uma das casas, relativamente às quantidades que inicialmente estavam previstas, mas de qualquer das formas é importante que se diga que estamos a vacinar de acordo com o que tem chegado. O que lhe posso dizer é que provavelmente, em vez dos 11 milhões que estariam previstos no final do primeiro semestre de vacinas em global, teremos na ordem dos 8, 9 milhões.